negócio, o dono do teu sócio, confie. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, falando, né? Que eu não sou cantor. mas é divertido esse site. Família, papai, mamãe, titia, família, almoça junto todo dia, nunca perde essa mania. Thank you. bot que invadiram a cidade. Juntos não, mas seu cachorro só sabe pra todo mundo como vai comer. Ei, tu não sabe o que aconteceu. Os caras do Chaival invadiram a cidade. Chama sua mãe, seu cachorro. Everybody like. Anybody can do it. Anybody can do it. Thank you. Says white love original salmon. Yeah man. Ready. William. Really nice. And you play very well, my friend. Very well this samba. You play like the guys from my country. With some other how I say. Elements. They use elements, various elements in samba. But you play like from guys from here in the Brazil. Yeah. Brinky says I learn as a child. My parents play the music when I was a child. Wow, man. Very nice. Like Jobim, you have a flow, Brinky says. Just move. Yep. Don Jobim is the king. No, Samba too. Samba in Boston. Samba have many elements, more elements. And the Brinky says, and watch the Brazilian woman dance. It's a dance music. Yeah. I show to you some guys play this song here. That instrumental music have many crazy musicians that play this kind of music type. I have many instruments. Hey Marcelo. Yeah, Marcelo, como é que tá? Marcelo é do Rio de Janeiro, Marcelo? Você é do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro? Where are you? Everything says it's festival, yes. Is very dance. A gente faz o que a gente pode. You're right. Eu sou do Rio de Janeiro. And to improvise too. Rumba too. I like this, yeah. This style, samba. I'm telling you, mambo, those rumba, guys, there are lots of crazy musicians up there in Boston, including yourself. Bacana, Marcelo. É a cidade do. Pode crer. Yeah, Latin music is very good, very nice. Very good on an improvise. Yeah, of course. Isso é bom para improvisar. Oh, thanks. Entendeu? I'm just kidding here, but I thanks. Ou seja, aqui é cidade thanks, de samba. You too, man. Eu moro em Niterói. Eu acho que a gente se falou aqui uma vez, Marcelo. Se eu não me engano, eu acho que há 2 anos, com certeza, é bom pra improvisar, com certeza. Eu acho que faz uns 2 anos, eu acho. Você é de onde, Ivan? Certo. Sim. Certo. Ah, só então, cara, escrito, de... eu lembro que você veio aqui uma vez, eu conversei contigo pelo chat aqui do New Bot. E aí... pode ser. Ah, você tá sempre... Eu sou de Macapá, só que eu tô morando em Natal, mas eu já me mudar, eu vou pra Mato Grosso. Where you come from? Yeah. Isso, pelo chat. E aí, Brinquês? Eu tô sempre por aqui do... De vez em quando vem aqui, eu tô aprendendo. Pô, cara, você não... Eu tô aprendendo a tocar piano. Igual a mim. Aí eu uso aqui pra... You talk então. Just like a person from Rio de Janeiro. Você fala igualzinho. Ah, tá. Yeah, eu sou de Macapá. É que tem esse lag, né? Aham. Uh-huh. O norte tem um pouco dessa. Sim. Porque eu... Ok, let's get back. Because I think it's not very polite for us to talk about it. The other eu sou de Macapá, aí eu mudei para Parnaíba no Piauí, depois eu voltei. You know? Imagine there. Em Belém, ok. Okay, yeah, yeah. Well, você morou em todo o país em todo. You lived all, yeah, lived right. all over Brazil. You're right. I don't speak much. Yeah. I don't speak much English, but we can try. Where's the percussion? Yeah, I live here. Cadê a percussão? Yeah, a little bit. I believe because my father working in the airport. A gente pode falar parte em português e parte em inglês. And I changed many times. You lived in some... But it's nice. Oh, okay. That's it. É, tipo, misturado. What you bet? We talk... What you bet? Mix in English and Portuguese. He's written down there. Brinkies wrote Gilberto. Gilberto must be Gilberto Gil or João Gilberto. Acho que é Gilberto. João Gilberto, acho que ele tá falando. Porto English. I think it is João Gilberto. Let's see. I think João Gilberto. João Gilberto, Acho que ele quis dizer João Gilberto. Opa, acho que estava entrando o Gypsy Kings aí. I don't speak much. Não, é só uma música que está começando a entrar e saiu. There was a kind of music that I was going to come in. But it was out. I thought it kind of was kind of a Gypsy Kings. Okay, just Walter. What do you know? What Walter Wonderfly? Walter Wonderly. Sorry, Wonderly. Walter Wonderly. Never heard about him. Chubby. Walter Wonderly. Gypsy Kings. It's not Brazilian music, but. Yeah. Everybody talking together is very crazy. It's like Titãs. Smooth. You know Titãs? Titãs, the band. The guys from the band talking, everybody together and talking. And everybody understand it anyway. Brinkies. Says now Gypsy Kings, so todo mundo falando ao mesmo tempo e todo mundo se entendendo. Eu vi agora o Nos cantando o trecho do Gypsy Kings aí e tal. Gypsy Kings, yeah. anything on the phone. Marcelo, a tua voz aparecendo com um camarada meu. Bem sumido, né? Eu achei até que fosse ele. Agora que eu vi na hora que eu vi o nome, The Gypsy Kings, they have their peak, but now they are kind of being, they have just vanished. Né? É, faz tempo, o pessoal não apareceu mais assim. Não, acho que o primeiro... Pode ser qualquer um, pô. O nome pode ser qualquer um. Ele é do Rio também? Ah, entendi. Uhum. Ah, é. Yeah, you're right. Caramba, Uhum. Não. Primeiro brasileiro. Com certeza. The first, ele é de Belém, very só first que Brazilian. Ele fala igual o pessoal do Rio, né? Como tu falou ainda agora, tu perguntou. I have seen falar igual você e tal. Embaixo. Por causa do. Dá pra, eu não sei, não? Pessoal, tem muita gente no Rio de Janeiro que vai lá pra Belém, entendeu? Very peoples, many peoples have to Belém. Ah, entendi. And, às vezes quem mora no Rio, você fala muito parecido com é difícil com falar assim porque fica uma repetição do diabo, cara. Aí eu ouço tu falando e depois eu falo por cima e fica uma bagunça, mas dá pra entender. Ah, peraí, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Yeah, there are many people who live in Berlin. É verdade. É. Só que o carioca, ele tem uma malandragem, né? Tem uma malandragem no falar e tal. Com certeza. Vamos ver quem que tá aqui. De conhecido, músico conhecido com quem eu já toquei. Dirty Deeds. That's real. Double Bass. Damned. On the other channels. On the other channels. Ritual. Aham. Uh-huh. Ghost Rider. Must be this. On the other channels, né? Nos outros canais. Nos outros canais tem alguns músicos com quem eu já toquei, entendeu? Um dos que eu mais toco é o Dirty Deeds. Esse cara é completamente maluco. ele é lá da Inglaterra. Tem outros assim muito bons, como o Double Bass, né? Que é francês, lá da França. E o Damned também, que é francês. Os caras são bons pra caramba. This is crazy, man. But it's cool guy, cool guy. Ele tá aprendendo a tocar, Marcelo. Que mais? Pô, ninguém vai tocar nada aí, não? Nobody is playing anything right now. Many great musicians. Brinkies. Play something. You know. Excellent pianist. Magnus. Mutant Drums. O tá aprendendo a tocar música brasileira. Não, acho que é o chat agora. Still there. Toca pra música, né, cara? Tem um pessoal que toca pra música, né? Aí eles entendem, já entendem como é que funciona a coisa. Agora, às vezes, entra um pessoal que fica chato pra caralho, então. Por exemplo, eu não sei se tu tá ouvindo, mas às vezes a gente tá tocando uma outra pessoa que tá tocando aí. Por quê? Porque o site automaticamente ela muda essa pessoa. Aí de repente, quando tudo tá coeso, quando o som tá funcionando tudo bacana, aí vem todo mundo junto. Aí nessa leva de som vem um cara que tá com um volume super alto. E aí fica clipado, né? Aí até chegar no nível adequado, assim, né? É difícil porque a gente tem que conversar, tem que ficar falando, tem que ficar escutando. Aí tem muito garoto, né, que entra aí, moleque de 12, 13 anos. Aí, muitas vezes, né? No caso, quando a gente encontra, por exemplo, músicos profissionais, assim, né, que o cara já vem com o volume dele adequado, a gente passa a tocar em cima do volume dele. Padrão aqui em menos de 12 anos. Uhum. Fica mais fácil. Claro. É, ó, tá ouvindo agora. Aí o cara, em vez de entrar na música, tocar pra música, mas talvez o cara não tenha ainda entendimento da música, talvez. Eu joguei você pra fora. Sobe mais o teu volume, Marcelo. Sobe mais o teu volume. Eu não tô conseguindo te ouvir muito bem. Sobe mais um pouquinho, por favor. Claro. Entendi. É, eu mais ou menos. Oi? Sobe? Não, eu tô te ouvindo agora, é porque é bom assim que a gente tem um parâmetro. Você... Porque depois eu quero ouvir essa conversa, né? E quando a gente for ouvir lá no site do Nimbot, a gente sabe o volume adequado. É uma melhor maneira. Senão o som acaba cobrindo. Sabe, se calando os outros. É. Você. Pera, calma aí. E agora? Não, agora tá bom. Agora. Não. Tá. Não, agora tá tudo ok. Tá tudo ok. Tá tudo. Entendi. Não, sem dúvida. É porque assim, eu tô tentando te dizer. É que se a gente colocar o volume um pouquinho acima deles. Tá ótimo. Uhum. É, eu aumentei no Nimbote. Aí a gente consegue ouvir a conversa depois. Eu não sei se você sabe, essa conversa ela fica gravada. Ela fica gravada no site. Então a gente pode ir lá ouvir ela eu depois. Eu joguei você pra solo. Com certeza todo mundo deve estar mutando. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Aham. Uhum. Sei. É que a gente... Entendi. A gente pode... Com certeza. Perfeito, a gente pode... Pode escutar depois. Eu sou um monte de... Eu também. Mas é bom ter um parâmetro. É bom ter um parâmetro, né? O ninguém... Quando tá todo mundo tocando... Eu tenho vários tipos de aí eu tenho alguns VSTs... Aí eu aumento o volume pra ficar... É, já toquei... Pra poder ouvir depois, né? Alguns VSTs, eu já toquei com os meus pedais de verdade. É. Esse aí, volume. Aham. É uma coisa que dificilmente aconteceu desde que eu entrei no Nintendo. Quase nunca clipei. Quase nunca clipei. Muita gente clipando e. Eu praticamente pouquíssimas vezes clipei. Talvez seja por causa disso que eu faço clipe. How can you can't explain if somebody quits in a foreign language? How can I explain? Os mais belos montes escalei, as noites escuras me chorei. Making noise, like, oh.